Ele ainda se agarrava à espada de Gryffindor e tinha um ar estranho, meio truculento, meio intrigado. Harry registrou a pele macilenta do duende, seus longos dedos finos, seus olhos negros. Fleur tirara seus sapatos. Os pés compridos estavam sujos. Era pouco mais robusto do que um elfo doméstico. A cabeça, em forma de domo, era muito maior do que a de um humano. Você provavelmente não lembra, começou Harry. Que foi o duende que o levou ao seu cofre na primeira vez que visitou o Gringotts? Completou o Grampo. Lembro, Harry. Lembro, sim. Mesmo entre os duendes, você é muito famoso, Harry Potter. Harry e o duende se encararam, avaliando um ao outro. Sua cicatriz continuava a formigar. Ele queria acabar depressa a entrevista com o Grampo e, ao mesmo tempo, temia fazer um movimento em falso. Enquanto tentava decidir o melhor modo de abordar o seu pedido, o duende quebrou o silêncio. Você enterrou o elfo? Disse ele em um tom inesperadamente rancoroso. Observei-o da janela do quarto ao lado. Enterrei, confirmou Harry. Grampo olhou-o pelo canto de seus amendoados olhos negros. Você é um bruxo incomum, Harry Potter. Como assim? Perguntou Harry, esfregando distraidamente a cicatriz. Você cavou a sepultura. E? Grampo não respondeu. Harry achou que estava sendo escarnecido por agir como um trouxa. Mas não lhe importava se Grampo aprovava ou não a sepultura de Dobby. Preparou-se para o ataque. Grampo, preciso lhe perguntar. Você também salvou um duende. Quê? Você me trouxe para cá. Me salvou. Bem, espero que não esteja se lamentando, disse Harry meio impaciente. Não, Harry Potter. E, com um dedo, torceu a barbicha rala do queixo. Mas você é um bruxo estranho. Certo. Bom, preciso de ajuda, Grampo, e você pode dá-la. O duende não fez nenhum gesto de encorajamento, mas continuou a franzir a testa para Harry, como se nunca tivesse visto nada parecido. Preciso arrombar um cofre no Gringotts. Harry não pretendera ser tão inepto. As palavras tinham-lhe escapado da boca quando a dor trespassou sua cicatriz, e ele viu mais uma vez os contornos de Hogwarts. Fechou a mente com firmeza. Precisava negociar com o Grampo primeiro. Ron e Hermione olhavam para Harry como se ele tivesse enlouquecido. Harry... disse Hermione, mas foi interrompida por Grampo. Arrombar um cofre no Gringotts? Repetiu o duende fazendo uma careta e mudando de posição na cama. É impossível. Não, não é. Rony o contradisse. Já foi feito. É, disse Harry. No mesmo dia em que eu o conheci, Grampo. Meu aniversário. Faz 7 anos. Na época, o cofre em questão estava vazio, retrucou o duende, e Harry compreendeu que, embora Grampo tivesse saído de Gringotts, a ideia de as defesas do banco terem sido vazadas o ofendia. Tinha uma proteção mínima naquele dia. Bem, o cofre em que precisamos entrar não está vazio, e imagino que deva contar com fortíssima proteção. Pertence aos Lestrange. Ele viu Hermione e Rony se entreolharem abismados, mas haveria bastante tempo para explicações depois que Grampo desse sua resposta. Sem chance, respondeu ele com firmeza. Não há a menor chance. Se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram. Ladrão, você foi avisado. Cuidado. É, eu sei. Lembro bem. Mas não estou tentando roubar um tesouro para mim. Não estou tentando apanhar nada para meu lucro pessoal. Dá para você acreditar? O duende olhou enviesado para Harry. A cicatriz em forma de raio em sua testa formigou, mas ele a ignorou, recusou-a. Recusou reconhecer a dor ou o convite que encerrava tal ardência. Se houvesse um bruxo em que fosse possível crer, que não visa um lucro pessoal, disse Grampo finalmente, este seria você, Harry Potter. Duendes e elfos não estão acostumados à proteção ou ao respeito que você demonstrou esta noite. Não de porta-varinhas. Porta-varinhas? Repetiu Harry. A frase soou estranha aos seus ouvidos. A cicatriz formigou enquanto os pensamentos de Voldemort se voltaram para o norte. E Harry ardia de vontade de interrogar Olivaras no quarto ao lado. O direito de portar uma varinha, disse o duende em voz baixa, tem sido há muito tempo motivo de contestação entre bruxos e duendes. Bem, os duendes são capazes de magia sem o auxílio de varinhas, disse Rony. Isto não vem ao caso. Os bruxos se recusam a dividir os segredos tradicionais sobre varinhas com outros seres mágicos. Nos negam a possibilidade de ampliar nossos poderes. Bem, os duendes também não dividem os seus conhecimentos de magia, argumentou Rony. Vocês não querem nos contar como fazem suas espadas e armaduras. Os duendes sabem trabalhar o metal de um modo que os bruxos jamais não importa, disse Harry reparando que Grampo estava ficando vermelho. O que está em questão não são os bruxos contra os duendes ou qualquer outra criatura mágica. Grampo deu uma risada desagradável. Mas é essa. A questão é exatamente essa. À medida que o Lorde das Trevas se torna mais poderoso, a sua raça se coloca mais firmemente acima da minha. O Gringotes cai sob o domínio dos bruxos. Os elfos domésticos são massacrados. E quem, entre os porta-varinhas, protesta? Nós protestamos, disse Hermione impertigando-se na poltrona. Os olhos brilhantes. E sou caçada do mesmo modo que um duende ou um elfo, Grampo. Sou uma sangue ruim. Não se chame de, murmurou Rony, por que não? Sou sangue ruim com muito orgulho. Sob a nova ordem não tenho uma posição melhor do que você, Grampo. Foi a mim que escolheram para torturar na casa dos Malfoy. Enquanto falava, ela afastou a gola do Hobby para mostrar o corte fino que Bellatrix fizera, vermelho, contra a pele de sua garganta. Você sabia que foi Harry quem libertou o Dobby? Perguntou ela. Você sabia que há anos queremos que os elfos sejam livres? Rony se mexeu incomodada no braço da poltrona de Hermione. Você não pode desejar a derrota de você sabe quem mais do que desejamos, Grampo. O duende olhou para Hermione com a mesma curiosidade que manifestara por Harry. Que procuram no cofre dos Lestrange? Perguntou-lhes de repente. A espada que está lá é falsa. Esta é a verdadeira. O duende olhou de um para o outro. Acho que já sabem disso. Você me pediu para mentir lá no porão. Mas a espada falsa não é o único objeto naquele cofre, é? Perguntou Harry. Talvez você tenha visto outras coisas lá dentro, não? Seu coração batia cada vez com mais força. Ele redobrou os esforços para ignorar a pulsação da cicatriz. O duende tornou a enrolar a barbicha no dedo. É contra o nosso código de ética falar sobre os segredos de Gringotes. Somos os guardiães de tesouros fabulosos. Temos um dever para com os objetos postos sob nossa guarda e que foram muitas vezes feitos por nossas mãos. O duende acariciou a espada e seus olhos negros correram de Harry para Hermione, dela para Rony e de volta. Tão jovens, disse finalmente, para estarem lutando contra tantos. Você nos ajudará? Perguntou Harry. Não temos a menor esperança de arrombar o cofre sem a ajuda de um duende. Você é a nossa única chance. Vou pensar no pedido, disse Grampo irritantemente. Mas, começou Rony zangado. Hermione cutucou-o nas costelas. Muito obrigado, disse Harry. O duende inclinou a cabeça grande de topo arredondado, assentindo, e então flexionou as pernas curtas. Acho, disse ele, acomodando-se ostensivamente na cama de Gui e Fleur, que aquela esquelece já fez efeito. Poderei, enfim, dormir. Me deem licença. É claro, disse Harry, mas antes de sair do quarto, inclinou-se e apanhou a espada de Gryffindor que estava ao lado do duende. Grampo não protestou, mas Harry pensou ter visto rancor em seus olhos quando fechou a porta. Bostinha, sussurrou Rony. Ele está se divertindo em nos fazer esperar. Harry, sussurrou Hermione, afastando os dois da porta para o meio do corredor ainda escuro. Você está dizendo o que penso que está dizendo? Você está dizendo que tem uma Horcrux no cofre dos Lestrange? Estou. Bellatrix ficou aterrorizada quando achou que tínhamos entrado no cofre. Perdeu a cabeça. Por quê? Que achou que tínhamos visto? Que mais pensou que poderíamos ter levado? Alguma coisa que a deixou apavorada que você sabe quem descobrisse. Mas pensei que estávamos procurando lugares em que você sabe quem tivesse estado. Lugares em que tivesse feito alguma coisa importante, disse Rony desconcertado. Ele algum dia entrou no cofre dos Lestrange? Nem sei se algum dia ele entrou no Gringotts, disse Harry. Quando era mais moço, jamais guardou o ouro lá, porque ninguém lhe deixou nada, mas teria visto o banco por fora, na primeira vez que foi ao Beco Diagonal. A cicatriz de Harry latejou, mas ele não deu atenção. Queria que Rony e Hermione entendessem a questão do Gringotts antes de falarem com Olivaras. Aposto como ele teria invejado qualquer um que possuísse a chave de um cofre no Gringotts. Acho que a teria considerado um verdadeiro símbolo de que se pertence ao mundo bruxo. E não esqueçam que ele confiava em Bellatrix e no marido. Foram os servos mais dedicados antes de sua queda, e saíram à sua procura quando ele desapareceu. Você sabe quem disse isso na noite em que ele voltou? Eu ouvi. Harry esfregou a cicatriz, mas acho que não disse a Bellatrix que era uma Horcrux. Jamais contou a Lúcio Malfoy a verdade sobre aquele diário. Provavelmente disse a ela que era um objeto de estimação e lhe pediu para guardá-lo no cofre, o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que se queira esconder, segundo Hagrid, à exceção de Hogwarts. Quando Harry terminou de falar, Rony sacudiu a cabeça. Você realmente entende ele? Bocadinhos apenas, respondeu Harry. Bocadinhos. Eu gostaria de ter entendido tanto assim Dumbledore. Mas veremos. Vamos a Olivaras agora. Rony e Hermione pareciam perplexos, mas impressionados ao acompanharem um amigo que atravessou o corredor e bateu a porta oposta à de Guy e Fleur. Um débil entre respondeu-lhes. O fabricante de varinhas estava deitado em uma das camas de solteiro, distante da janela. Permanecera preso no porão mais de um ano, e Harry sabia que fora torturado pelo menos em uma ocasião. Estava emaciado. Os ossos do rosto destacavam-se nitidamente na pele amarelada. Seus grandes olhos cinzentos pareciam imensos nas órbitas fundas. As mãos que estavam sobre o cobertor poderiam pertencer a um esqueleto. Harry sentou-se na cama vazia, ao lado de Rony e Hermione. Dali não se viu o sol nascente. O quarto dava para o jardim sobre o penhasco e a cova recém-aberta. — Senhor Olivaras, me desculpe incomodá-lo — disse Harry. — Meu caro rapaz, a voz de Olivaras era fraca. Você nos salvou. Pensei que fôssemos morrer naquele lugar. Jamais poderei lhe agradecer. Jamais. Jamais poderei lhe agradecer o suficiente. Ficamos felizes em salvá-los. A cicatriz de Harry latejou. Ele sabia, tinha certeza que praticamente não lhe restava tempo para chegar ao alvo antes de Voldemort, nem tentar impedi-lo. Sentiu um assomo de pânico. Contudo, tomara sua decisão quando optara por falar com Grampo primeiro. Fingindo uma calma que não sentia, apalpou a bolsa no pescoço e tirou a varinha partida. — Senhor Olivaras, preciso da sua ajuda. — O que precisar? — O que precisar? — respondeu o fabricante de varinhas, ainda fraco. — O senhor pode consertar isso? — É possível? Olivaras estendeu-lhe a mão insegura e Harry colocou em sua palma as duas metades quase soltas. — Azevinho e pena de fênix. — Disse Olivaras com a voz tremida. — 28 centímetros. Bem flexível. — Sim. — O senhor pode? — Não. — sussurrou Olivaras. — Lamento muito. Muito mesmo. Mas uma varinha que sofreu tal dano não pode ser consertada por nenhum meio que eu conheça. Harry se preparara para ouvir isso, mas, ainda assim, foi um choque. Recolheu as metades da varinha e tornou a guardá-las na bolsa ao pescoço. Olivaras fitou atentamente o lugar onde a varinha partida desaparecera e não desviou o olhar até Harry ter tirado do bolso as duas varinhas que trouxera da casa dos Malfoy. — O senhor pode identificar essas? — perguntou o garoto. O bruxo apanhou a primeira varinha e segurou-a junto aos olhos enfraquecidos, girando-a entre os dedos nodosos, flexionando-a de leve.